Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo à Leitura em Dia. Estamos a abrir mais uma semana de emissões. Mantemos ainda o pendor da última edição da semana passada. Isto porque temos mais uma proposta no domínio da literatura infantil. Chama-se A História da Aranha Leopoldina, de Ana Luísa Amaral, com ilustrações de Raquel Pinheiro. A edição é da Civilização. Nem mais outro livro infantil, uma reedição de um clássico já quase da literatura infantil-juvenil portuguesa, A História da Aranha Leopoldina, que teve uma edição numa editora portuense, no caso, que deixou de ter qualquer tipo de atividade no panorama editorial português, pelo menos neste ano 2010, e infelizmente. Falámos da Campo das Letras, uma grande editora que deixou a sua marca de qualquer das formas. É com muito pesar que percebemos e assistimos ao desmontar da tenda desta editora no panorama editorial português. A ser assim, a Civilização retoma este mesmo texto, A História da Aranha Leopoldina, acrescentando-lhe um conjunto de canções que depois são possíveis de escutar a partir de um CD que também traz esta edição, que é uma novidade que esta edição traz, para os pequenos leitores, os pequenos ouvintes e até para uma possível animação nos espaços escolares, no pré-escolar e no primeiro ciclo. Ana Luísa Amaral é essencialmente uma poeta, uma grande poeta portuguesa. É professora da Faculdade de Letras do Porto, ganhou também, foi a vencedora das correntes de escrita e neste ano 2010 assistimos ao lançamento no panorama editorial português de toda a sua obra poética Inversos, uma edição da Don Quixote. Neste livro, neste pequeno livro, temos uma aranhinha simpática, gordinha, que é a Leopoldina, como a sua tia, uma tia que na casa da Leopoldina está presente sempre com um pequeno quadro pictórico a relembrar a importância desta tia que teve no crescimento da Leopoldina. A Ana Luísa Amaral tenta aqui reescrever, reinterpretar o velho mito da aranha, da aracné, que é aquela aranha que paciente e constantemente tece a sua teia. Esta recriação passa também por uma releitura, como dissemos anteriormente, dizendo-nos que a Leopoldina quer libertar-se de uma peia cultural, moral, ética, que obriga os indivíduos sempre a uma rotina constante, todos os dias fazer o mesmo numa sociedade apática. Não dá direito à criatividade, à iniciativa individual, a uma certa independência. E a Leopoldina, contra tudo e contra todos, desafia o estado social, familiar, indo contra as amigas, as irmãs, a mãe, fundamentalmente, que a quer obrigar terminantemente e constantemente, quase com uma ditadura familiar, obrigando a Leopoldina a construir e a tecer a sua teia. Ela pura e simplesmente recusa isso e, a partir dos passatempos gozados ao sol, deliciando-se com a natureza, com os elementos bucólicos, por sua criatividade, decide fazer uma meia grande, uma meia quente para o inverno, porque as aranhas depois também não andam só nas árvores, nas casas, ao sol, a divertir-se, precisam de meias para se aquecer. A Leopoldina faz uma meia belíssima, ao ponto dos outros, os seus elementos, as suas irmãs, a própria mãe reconhecer que é um trabalho criativo único, um trabalho criativo belíssimo. E este trabalho da Ana Luísa Amaral, para além de ser pictoricamente por Raquel Pinheiro, muito também, no caso temos dois livros extraordinários a esse ponto, percebemos que a Ana Luísa Amaral transmite aqui uma ideia, se quisermos, de poeticidade que todos nós, todas as crianças, e no caso concreto delas que iniciam o seu percurso de vida, têm direito e merecem que lhes conceda esse estatuto e essa possibilidade. Um grande livro também, acompanhado por um CD, como dissemos anteriormente, que anima qualquer atividade pedagógica e didática a nível do primeiro ciclo. Então, a história que propomos hoje, uma história sobre a diferença e sobre a valorização também da individualidade, chama-se A História da Aranha Leopoldina, da autoria de Ana Luísa Amaral, aqui com ilustrações de Raquel Pinheiro, numa nova edição, desta feita com a chancela da Civilização. Para trás, para a frente, a nascente, a poente, nos tetos, nas folhinhas ou no chão.

pergunta feita por Rafael no facebook.com/LeandroBranquinho. Abre aspas. Vou sair do meu emprego e irei trabalhar com corte de cabelo masculino. Teria alguma dica para me dar? Uma ideia que tive é, a cada 10 cortes, o cliente ganha um de graça. Vou fazer um preço acessível e pensei em colocar uns atrativos na barbearia, como um cafezinho, água, videoclipes na TV para entreter os que aguardam. Fecha aspas. Rafael, você me pediu algumas dicas, mas as suas ideias já são muito boas. O que eu vou fazer é te dar uma recomendação. Defina bem o seu público. Você disse que vai fazer preço acessível. Defina melhor qual é o seu público para depois fazer o preço. Se quiser atender um público mais humilde, faça o mais barato que puder. Mas para isto, você deverá eliminar o cafezinho e o gasto de energia com os videoclipes e TV. Elimine o máximo de custos e você provavelmente terá uma clientela grande que quer pagar pouco. Por outro lado, suas ideias para agradar os clientes são excelentes e podem ser melhoradas. Sabe a promoção que você bolou? A cada 10 cortes o cliente ganha um. Otimize esta promoção com uma carteirinha de sócio da barbearia. Além dos clipes, disponibilize também internet, revistas masculinas, de carros e de academia. Além do cafezinho, disponibilize café expresso, cerveja e suco, mas não precisa ser de graça. Cobre por estes serviços extras. Crie um ambiente diferenciado e assim conseguirá um público disposto a pagar mais. Tem clientela para empresas preço baixo e tem clientela para empresas que são diferentes. Mas eu penso que o mundo não precisa mais de empresas iguais a todas as outras que já existem. Rádio Vendas. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui, no Canal 1. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer dependendo do fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para essas coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no Unplug. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Roberto Carlos é também do seu signo de Áries. Meu amigo, minha amiga, na vida amorosa, pense bem antes de agir, pois qualquer decisão precipitada poderá estremecer o seu relacionamento afetivo. Procure libertar-se de sentimentos negativos e aproveite para se aprofundar nos assuntos relacionados à espiritualidade. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 7. Touro. Mariana Ximenes é também do seu signo de Touro. Este pode vir a ser um dos melhores dias de sua vida, pois tudo aquilo que planejou com relação à família poderá se concretizar. Agora, quanto ao coração, você poderá viver momentos de muita felicidade. Mas, antes de tudo, seja sincero com a pessoa amada. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 17. Gêmeos. Letícia Spiller é também do seu signo de Gêmeos. Para ter um dia maravilhoso, fale abertamente o que sente, pois ninguém poderá adivinhar os seus pensamentos, você não acha? Agora, quanto à vida afetiva, haja com discrição, pois só assim é que a pessoa querida irá sentir que está no caminho certo. Olha, preste muita atenção, porque amar é um conjunto de ajustes, mudanças e descobertas. Sua cor é marrom e o 92 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Leonardo Brício é também do seu signo de Câncer. Canceriano, canceriana, já que estar em família alimenta sua alma e aquece seu coração, fique hoje bem pertinho dela, mas não se esqueça de convidar a pessoa amada. Se der, convide também os seus amigos para um jantarzinho em sua casa. Sua cor é verde-limão e o seu número de sorte é o 3. Leão. Marcelo Novaes é também do seu signo de Leão. Mudanças são esperadas. Portanto, organize-se. Tire um tempo e coloque os seus compromissos no papel. Deixe o nervosismo de lado. Procure dar amor e atenção não apenas à pessoa amada, mas também à família e aos amigos. Sua cor para hoje é bege e o 15 é o seu número de sorte. Virgem. Suzana Vieira é também do signo de Virgem. Neste dia, o seu dom para conquistas vai estar em alta. E a influência de amigos em sua vida amorosa será extraordinária. Seu dia poderá ser movimentado através de cartas ou telefonemas. Por isso, que tal sair um pouco de casa e curtir lugares diferentes? Sua cor é creme e o 28 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Paulo Castelli é também do signo de Libra. Hoje a sua simpatia estará tão desenvolvida que poderá viver momentos emocionantes e surpreendentes com pessoas do signo de Capricórnio ou Libra. Os astros estão estimulando o seu lado conquistador. Haverá, inclusive, uma grande chance de se apaixonar ou se envolver com alguém de nível superior. Sua cor é vermelha e o 82 é o seu número de sorte. Escorpião. Elisângela é também do seu signo de Escorpião. Meu amigo, minha amiga, dedique toda a sua energia e interesse às coisas que você acha que valem a pena. Procure sempre mentalizar benefícios que lhe façam crescer. E só tome muito cuidado com as suas palavras. Olha, ferir as pessoas com críticas e verdades fora de hora não leva a nada. Sua cor para hoje é lilás e o 5 é o seu número de sorte. Sagitário. Carla Muga é também do seu signo de Sagitário. Você é uma pessoa muito sedutora e sempre atrai atenções. Por isso, hoje, fique de antenas ligadas para não despertar ciúmes na pessoa querida. Agindo dessa maneira, poderá viver momentos inesquecíveis. Quanto à família, os astros lhe recomendam que seja menos impulsiva. Sua cor para hoje é cinza e o 19 é o seu número de sorte. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Cássia Kiss é também do signo de Capricórnio. Com a entrada de Vênus em seu signo, hoje você poderá viver momentos maravilhosos com relação às coisas do coração. Porém, para que sua felicidade seja completa, convide a pessoa amada para fazer um passeio ou para um jantar diferente. Sua cor para hoje é azul e o 11 é o seu número de sorte. Aquário. Bárbara Borges é também do signo de Aquário. Hoje procure não dar tanta importância aos assuntos que não lhe dizem respeito. Abra os olhos para a realidade e cultive a sua confiança e otimismo. Agindo assim, você conseguirá exercitar o seu espírito de liderança. E no amor, deixe o seu coração aberto para viver novas experiências. Sua cor é marrom e o 13 é o seu número de sorte. Peixes. Ângela Vieira é também do seu signo de peixes. Seu dia será marcado por fortes emoções amorosas. Isso se deve ao fato de você estar menos teimosa e orgulhosa. Continue agindo assim para sua própria felicidade. Sua família e os amigos vão se surpreender com essa sua mudança e vão lhe dar muitos carinhos. Sua cor para hoje é amarelo ouro e o seu número de sorte é o 6. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Hepatites. A cirrose hepática é uma grave deterioração da estrutura e função do fígado. Pode surgir em consequência das hepatites causadas por vírus, tais como o vírus B e o C, mas também pode ser causada por tóxicos, como o álcool. Estima-se que quase 10% da população mundial esteja cronicamente infectada por um destes vírus. Estes doentes estão em risco de vir a desenvolver cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, vulgarmente conhecido como cancro do fígado, além de constituírem um reservatório do vírus, podendo transmiti-lo. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaúde. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1.

mas desde que estes fossem revertidos em benefício de todo o povo, que não fossem usados para sustentar o luxo da corte imperial. Jesus não contestaria o pagamento dos impostos, reconhecendo, pelo contrário, o direito de César. Mas este direito deve ser limitado pelo direito maior, que é o direito de Deus e do povo. Se de um lado Jesus rompe o esquema teocrático, irritando os judeus, por outro lado rompe o esquema do absolutismo político, irritando os romanos. Assim, Jesus foi um profeta religioso político, não somente um revoltoso político. Todavia, as coisas religiosas que disse e que fez eram também socialmente e politicamente perigosas. Que nos abençoe o Deus da vida, o Deus que se humanizou em Jesus Cristo ao assumir a condição humana. Se você quiser, visite na internet o site de Frei Gilvander, www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.